cruzando pela sul. Nordestinamente alagoano. Seja bem-vindo ao submundo da música alagoana. Longe dos holofotes da mídia e das boates chiques. A partir de agora, você tá entrando no universo das discotecas, onde tudo realmente acontece. Onde o DJ rola os melô na pista, onde todas as comunidades se encontram pra curtir na paz. Onde tem as mulheres mais quentes e bonitas de Maceió, as Miss Periferia. É através dessa cultura que vários grupos de reggae, vários grupos de rap de Alagoas vem se destacando e ganhando todo o amor da periferia, rompendo barreiras e invadindo os bairros nobres, mostrando que a música não tem fronteiras e passa por cima de qualquer preconceito, seja ele racial ou social. Quem nunca curtiu uma noite de melô na Scorpion? Quem é que nunca colou lá na Palha, a discoteca de mais tradição da cidade? Quem não se lembra da Aerogato, da Cosmo, da Caianal, da Reggae Night, da Chamego do Povo? Várias histórias pra contar, hein? É. Hoje nós tem a Ponte do Reggae, a Conexão, a Giga Baladinha e tantas outras discos espalhadas por todo o nosso estado. Esse disco é dedicado a todos os DJs, todas as discotecas alagoanas, pra todo alagoano, pra toda alagoana que curte reggae e um bom rap, pra todo o litoral, pra todo o interior, toda a periferia, pra Maceió em peso, mesmo que a rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui vamos nós, Família 33, essa é a biqueira sonora, rapaz.